meu filho. Você vai subir aquela ladeira? Cuidado, hein? Lá tem a tal da mariconha. E só pôr fumacinha na sua cara, rouba sua carteira e você nem vê. Cuidado. Cuidado, mano. Pô, te dá um papo aí, vai sair mixtape ou não vai, mano? Porra, vai, mano. Só tô juntando dinheiro aí, quando eu tiver dinheiro, sai.